Obrigado quem me ouviu, na batalha me viu. A guerra não venci, apenas consegui enganar o inimigo que tenta lutar comigo. Mais forte hoje eu me sinto, a família cresce eu sinto. Obrigado quem permanece, firme não esquece. Que tudo que sobe não adianta, sempre desce, desce. Quem permanece em pé é quem tem base, né? Que não pisa, brinca com os outros, que não quer ser mais do que é. Sem diplomacia, muito mais demagogia. Apresenta FDR, quem acredita no sonho, chega um dia. Areia já tentaram botar, eu fui de pá. Como da toa, arregaço, passo por cima de quem quer me parar. Assim como as abelhas que produzem o mel, o rap se espalha, eu tenho dó, olho pro céu. Peça a Deus que me proteja, Deus tem piedade. Se o caminho que eu sigo é falho, faço ele com verdade.